andrecedesmoral.com.br. RG7CT, Patrick Moral, Caminhão Bancada, Caminhão Arizona, Leandro Vasquez. Vai, traz a carteira que eu vou dar trabalho. Avisa que eu tô desconvernado. A minha meta é ficar muito louco. Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco. O gigante palinense. Alô, meu amigo Everton, Leandro Paredão.